baixou que o filho festejava. Era dia de Cosme e Damião. Depois do dedo foi o braço, a perna, as costas. Tudo vida bate a porta, pois muitos vale testemunhar. Tanta fratura que deixou doutora louca, é fino até no céu.